uma mulher pecadora e tão só, foi amparada através da sua fé. Quando outrora, lá em Jericó, salvou dois homens, espias de Josué. Somente um fio de escarlate traduzia o livramento que a ela fazia jus. A escarlate é vermelha cor de sangue, simbolizando assim o sangue lá da cruz. Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Lá no Egito, este sangue protegeu um grande povo, isto provado está. Nos diz a Bíblia que nenhum deles perecera, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa vi o sangue do Cordeiro, passando anjo, via que ali reinava paz. É como o sangue de Jesus em nossas vidas, e não tememos as flechas de Satanás. Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmã? Está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que retrata o santo sangue de Jesus. De Jesus.